suas. Limpeza, arrumação, musiquinha, encanado. Uma saudável casa de saúde. Pois não? Uma saudável casa de saúde e uma simpática enfermeira no balcão de recepção. Pois não? Boa noite. Boa noite ou bom dia. O senhor é? Desculpa o atraso. O senhor era esperado a que horas? É agora mesmo, eu telefonei. E? A senhora tem aí um quarto reservado em nome de Brown. Ah, pois não. O senhor trouxe o senhor Brown? Eu trouxe a mim mesmo. Peguei um táxi na estação. Mas... Eu telefonei. Está lembrado da estação? O senhor disse que era uma emergência. Exatamente. A senhora sabe que horas são? 2:20. É, está uma emergência. Eu acordei o médico de plantão. É bondade sua, mas eu dispenso. Como é que eu faço para registrar? Sr. Brown, qual é a emergência? Eu preciso ficar em algum lugar. Confere. O senhor está doente? Não, não. Isso aqui é uma casa de saúde particular. E eu sou uma pessoa muito particular. Nada mais particular que uma casa de saúde particular. Eu preciso do repouso da iniciativa particular. Sem falar de roupa de cama bem limpinha. Ah, sim. Dinheiro eu tenho. Uma casa de saúde. Um hospital. Vocês, hospital, e eu, hóspede. Precisamente. Agora, onde é que nasci? O senhor me desculpe, mas aqui nós não podemos admitir pessoas sem as formalidades de praxe, a não ser em caso de legítima emergência. Eu não tenho autoridade para ir de... O que é que uma moça simpática com você quer com autoridade? Onde é meu quarto? O senhor não tem autoridade para ir entrando assim, sem mais nem menos. Isso é verdade. Autoridade eu nunca tive. Presta atenção. Eu venho de muito, mas muito longe mesmo. O senhor quer esperar um instantinho, por favor? Não quer que eu vacine, né? O regulamento é para ser cumprido. Paga o jantar? Não, não. Pode deixar. O dinheiro está todo aqui, ó. Aí. Meu dedo. Ah, doutor, esse aqui é o Sr. Brown. Boa noite. Qual é o problema? Meu dedo. Posso dar uma espiada? O senhor mora perto? Não. Viajei o dia inteiro. Não por causa do dedo, claro. Isso é agora, com o zíper da pasta aí. Ah, e qual é o... O Sr. Brown diz que não há nada de errado com ele. Certo, eu queria... Ele quer apenas um leito. Um quarto. Mas isso aqui não é um hotel. Exatamente. Exatamente o quê? Eu me desculpo, mas eu não estou entendendo o que o senhor quer dizer. Talvez esteja meio confuso. Eu estava dormindo. Tudo bem. Eu compreendo. Muito bem. Mas agora, se alguém me levar até o meu quarto, eu não chateio mais. Eu creio que no momento não temos mais vagas. Vocês têm, sim. A simpática mocinha aqui já providenciou tudo. É que ele ligou da estação e ele disse que se tratava de uma emergência. É que eu perdi um trem. Baldeação. O senhor está batendo na porta errada. Eu estou batendo na porta certa. Não quero é criar caso. O senhor passou pela taverna, não certo? Juro, não estou bêbado. A taverna aluga quartos. Eu já tenho um quarto. Qual é o problema? Nenhum. Problema nenhum. Tudo bem, enfermeira? Pois não, doutor. Ah, mas eu tenho que pôr algo aqui no registro. Ponha em observação. E como vocês podem observar, eu não sou lá essas coisas. Eu levo as malas para o senhor. Não. Não leva, não. Eu já disse que não há nada de errado comigo. Quarto muito simpático. Eu vou gostando aqui. Está tudo em ordem? Parece. Janela enorme até o chão. Posso abrir a cortina? O banheiro fica no corredor, bem em frente. A vista dá para onde, hein? Essa hora não dá para ver nada. A entrada e os jardins. Jardins. Um quarto de frente. Mas pode ser mais agradável? Suas coisas. Pijama, toalete, tá tudo aqui? Nossa, o senhor tem uma fortuna aqui. Uhum. Eu estou muitíssimo bem instalado. Vem cá, que horas é o café? 8 horas. Almoço? 12:30. Lanche? 3 horas. Jantar? 6:30. Tem chocolatezinho antes de deitar? Tem, sim, às 9. Enfermeira-chefe faz a ronda 2 vezes por dia? Faz. Termômetro? De manhã e de noite. Mudança de lençóis? Segundas-feiras. Tudo feito um cronômetro. Ótimo. Não tenho a menor ideia. A enfermeira disse que devia ser uma fortuna. É, suas economias. Para ser franco, eu não gosto nada dessa ideia. Eu não quero a polícia ao pé do leito de cada paciente que não se apresentar com uma biografia detalhada. Olha, com um pouco de tempo, eu acho que nós poderemos extrair mais deles que vocês. Claro que lhes manteremos informados. Não, ele não está sendo nada difícil. Nem se preocupe com isso. Ele não tem jeito nenhum de quem queira fugir. Ele me parece bastante à vontade. Eu diria mesmo que me parece feliz. Quer mais torrada? Na verdade, minha querida enfermeira, dona Berta, se o negócio não é café na cama, mas café na cama sem culpa. Senhoras da melhor sociedade safam-se com café na cama. Caso contrário, só estão doentes. Almoço na cama é mais complicado. A condenação unânime da sociedade é meio difícil de se ignorar. Lanche na cama é impossível numa sociedade civilizada. Não se levantar de jeito nenhum vira caso de polícia. Uma loucura, feito se diz. Agora, num hospital, não só entende-se como espera-se, é que está a beleza da coisa toda. Não digo que seja uma descoberta sensacional, é beira o óbvio, mas é minha descoberta. É uma descoberta que está criando o maior caso, né? Caso? Que caso? Deveriam deixar tudo como está. Eu não estou pagando direitinho? Vem cá, você anda sempre ocupada assim, hein? No momento, não. Sabe, um lugar desse deveria ser mais popular. Eu pensei que tivesse que esperar, que fazer fila. Eu sempre gostei de vida no campo. Onde é que você mora? Morar eu nunca morei. Eu sempre fui um homem de passagem. Ah, você devia se fixar em algum lugar. Pois é, eu vivo me prometendo isso. Você tem família? Capaz, possivelmente. E onde é que estão todos? Não sei, perdi o contrato. Devia localizá-los. Eu dou uma deixa. Chamam-se todos Brown. Bom dia. Bom dia. A senhora deve ser a enfermeira-chefe. Isso mesmo. Pois parabéns pelo seu hospital. Agradabilíssimo, todo mundo extremamente gentil. Muito obrigada. Fico contente de saber que o senhor se sente em casa. Em casa? Eu nunca me senti em casa. Café da manhã de primeiríssima qualidade, hein? Direitinho que o médico me receitou. Pronto, aí, terminei. Por falar em médico, eu espero que ele tenha dado uma boa dormida. Betty, por favor, recolha a bandeja. Ah, pois não. Muito bem, Sr. Brown. Qual é, afinal, o seu problema? Problema? Eu não tenho problema. Queixa? Também não tenho queixo. Nota 10 para tudo. A maior parte das pessoas que vem parar aqui tem alguma coisa de errado com elas. Devem dar um trabalhão. Para isso que estamos aqui. Entenda bem, o senhor só pode ficar aqui se tivesse alguma coisa de errado com o senhor. Olha, dinheiro para pagar eu tenho. Não é esse o problema. Qual é o problema, então? Isto aqui é um hospital. O senhor quer o quê? Meu problema é que eu sou direto demais. Um enganador, um hipocondríaco, não teria dificuldade. Seriam um e outro aceitos bonitinho. Agora, a mim só me fazem perguntas. Talvez eu pegasse qualquer coisa. Nós precisamos dos quartos para as pessoas que realmente têm necessidade. Eu realmente tenho necessidade do quarto. Acredito que tenha. Mas outro quarto igual não serviria em outro lugar? Compreenda que nós lidamos com coisas físicas, coisas do corpo. Não há nada de errado com minha mente. Você não vai encontrar o meu nome na listinha de ninguém. Eu sei. Sabe como? Pense no óbvio. Olha, eu sei do que gosto. Um ambiente agradável, boa comida, quarto limpo, serviço dia e noite, nenhuma chateação, uma equipe simpática. Isso tudo vale uma nota por semana. Eu vou, pago e não crio caso. Pensou na possibilidade de um bom hotelzinho no campo? É outro papo. Eu não quero fazer nada e não quero que esperem nada de mim. Lá fora, não dá. Agora, isso preocupa os outros. Eles querem saber qual é uma pessoa trancada no quarto o tempo todo. Querem saber o que é que ela está fazendo lá. Agora, já num hospital é pra gente não fazer nada. Isso é normal, ser um paciente. Eu nasci pra ser um paciente. É uma verdadeira vocação. Mas o senhor não tem nada. Por isso é que estou aqui. Se eu tivesse alguma coisa, ia para um hospital qualquer. No meu caso, eu pago, e bem, para não ter nada de errado. Se eu pegar um troço aí, talvez eu me mude. Mas sei não. Eu gosto daqui. Depende de quanto tempo meu dinheiro durar. Eu não gostaria de ir para um hospital na cidade. Mas o que é que o senhor quer fazer aqui? Nada. Ah, vai achar chato. O hospital é pra gente se chatear. O senhor já esteve em muitos hospitais? Não. Eu economizei pra me instalar aqui. Nada? Não sei, não. A única coisa a fazer é matá-lo de tédio. Mas ele é desagradavelmente autossuficiente. Um psiquiatra examinou ele. Ele achou uma graça enorme. O psiquiatra também se divertiu. Os dois se divertiram. Ah, não. Isso eu não faria. Ele não vai lhe dizer nada. Uma das nossas enfermeiras, a Betty, vem se dando muito bem com ele. Ah, mais cedo ou mais tarde acaba surgindo uma novidade. Não, ainda não está na hora de tirar o termômetro. Espera. Agora. Deixa eu ver. Isso tudo é uma perda de tempo. Pulso e temperatura normais? É, se você quiser ficar aqui, vai ter que piorar muito, viu? Peste, não me partas o coração. Brownie, o que a gente vai fazer com você, hein? Por que fazer alguma coisa comigo? Tem mil teorias por aí a seu respeito, sabia? Teorias? Isso, assaltante de trem pagador. Não é má. Espião do Ministério da Saúde. Responsável por desfalque em banco. Claro. Milionário excêntrico. Quisera eu. Um hospital só pra mim. Alas com nomes de ilustríssimos dignatários. Enfermeiras, médicos, carrinhos, flores, padiolas perto dos elevadores, toalhas esterilizadas, tudo girando em torno de mim. É, tá todo mundo aí achando que você está fugindo de alguma coisa ou de alguém. Não, eu parei de fugir. Falou sim, fixações. Só você sabe a verdade. Eu sei que você é um bom preguiçoso, isso sim. Metiagem tá aí. Conta pra mim, Brownie, qual é o problema? Se tivesse problema, juro, eu contaria. Então por que você quer ficar aqui? Porque eu gosto de você. Você não sabia que eu trabalhava aqui? Isso é verdade. Eu vim em busca de paz e de rotina. Eu vim pela alva serenidade, pela refeição em bandeja e silenciosa eficiência. Tempo passando sem nada acontecer. Bastava. Eu não pensei em termos de uma pessoa. Mas Essa eu até que gosto de você. Eu gosto muito de você. Eu também gosto de você, Brownie, mas a vida não é só isso. Bom dia. Bom, eu já vou. Bom dia. Como é que está se sentindo hoje? Muito bem. E a senhora? Eu também vou muito bem, obrigada. Aproveitando a vida. Aproveitando a vida, obrigado. Tem feito o quê? Nada. Quer fazer o quê? Nada. Não, não. Isso não vai nada bem. Por quê? O senhor não pode perder o interesse pela vida. Eu nunca tive muito interesse pela vida. Não quer dar uma levantada, passear no jardim? O senhor pode. Eu não morro de vontade, não. Não é para isso que eu vim aqui. Já dei o bastante em minha vida. Vai acabar se cansando de só ficar sentado na cama. Então eu vou e sinto perto da janela. Qualquer prazer me diverte. Não, não. Eu não posso deixar o senhor nesta prostração. O senhor tem que fazer alguma coisa. Então tá bom. O quê? Que tal pintar, Sr. Brown? Ah, pintura. Eu já estive às voltas com pintura. Ótimo. Não quer pintar para mim? Aqui? No quarto? É, a Beth lhe trará todo o material necessário. De que cores você gosta? Eu gosto de todas as cores. Pinte tudo o que lhe der na veneta. Cenas de sua própria vida. Quanta sutileza. Você quer que eu pinte o último lugar em que eu trabalhei? Eu estou apenas tentando ajudar. Eu sei que quer ajudar. Só que eu não preciso de ajuda. Está tudo perfeito comigo. Quer que eu pinte uma paisagem bem bucólica? Quantos? Tudo isso? Nunca pensei que houvesse tantos John Brown registrados. Nossa! É claro que pode não ser o nome verdadeiro dele, hein? Eu sei que isso não ajuda muito. Tá aí. É uma ideia. Impressões digitais. Não, não. Eu recolho num copo ou coisa assim. É. Quem sabe, né? Vai ver, ele tem ficha na polícia. Brownie. Ah! Brownie! O que você fez com a parede do quarto? Olha, eu vou precisar de mais tinta, hein? Mas eu te dei papel para desenhar. Eu gosto muito espaço. Tudo em grande escala. Folha eu não sei pintar. Olha, eu vou fazer você ver árvores em simples borrões de verde, hein, Beth? Ah, é? A enfermeira-chefe vai ter um chilique também, né? Mas e você? Você gosta de mural? Ah, tá muito bom. Eu queria um pincel maior. Tinta tem mais, tem não? Eu vou precisar de muito azul. Vou fazer um verão aqui dentro. É, mas é verão lá fora, não te basta, não? Flores, jardins, árvores, colinas. Lá fora não aguentava, não. Faltam as mordomias. Você sabe que eu vou ter que contar para a enfermeira-chefe, não sabe? Lá fora não tem quem... Cuide da gente, nem como ficar sozinho em paz. Eu acho que eu vou ter que tirar as cortinas. Não é um caso de psicose. Também não é um caso de Picasso. O que é que o psiquiatra achou? O psiquiatra gostou do quadro. O que é que o psiquiatra achou dele? Gostou dele também. Todo mundo gosta dele. Ele sabe o que faz. Ele está se escondendo, fugindo de alguma coisa. De quê? Eu ia deixar ele ficar uma noite só. Queria voltar para a cama e me pareceu a saída mais simples. Eu pensei que no dia seguinte... Eu não sei bem o que eu pensei que ia acontecer no dia seguinte. Ele não é nada fácil. Não dá uma pista, nem para Beth. Mas é bom deixar ela ficar em cima dele. Isso não é problema para ela. Bom, daí então eu comecei a me dedicar à enfermagem. E você, como é que foi sua infância? Minha infância foi infantil. Queria ter tido mais dinheiro. Ah, mas você tem dinheiro à beça. Você tinha um bom emprego? Centroavante titular de seleção. Ah, assim não vale. Você não dá nada em troca. Isso morava pra você, Beto. Se eu tivesse 4 vezes o dinheiro que eu tenho, pegaria 4 quartos e pintaria 4 murais. Um pra cada estação do ano. Mas meu dinheiro só dá pro verão. E o que você vai fazer quando o dinheiro acabar? Não sei. Talvez eu fique doente e me interne num hospital. O que que há com você e os hospitais? Um hospital é um lugar em que se pode confiar. Lá fora, pode estar acontecendo tudo. Pode ser estourada uma guerra e, por uma vez na vida, não me diz respeito, não tomo conhecimento. Miséria, enchente, seca, incêndio. Mas isto aqui é um quarto particular, pago por mim. Não é preciso tomar conhecimento de nada, nada nos toca. Isso não é verdade. Eu sei que não é. Então faz de conta. Eu sei. Vou mais, minha. É só isso, então? Você tem mais alguma daquelas teorias? É, tem uma nova correndo por aí, que você é um falsificador de moeda aposentado. O dinheiro não pode ser mais verdade. Eu sei. Sabe como? Aí eles checaram. Eles têm que complicar as coisas. Ou eu sou ladrão, ou eu sou maluco. Então por que você não diz quem é? Eles querem passar adiante, mas não sabem nem a quem, nem para onde. Não, não. Eu estou bem aqui. Mas você não esteve bem em nenhum outro lugar? Aham. Por 4 anos seguidos. No hospital? Não, no estrangeiro. Estrangeiro aonde? Ih, tudo quanto é parte. Entre os franceses, os alemães, gregos, turcos, árabes. Fazendo o quê? Coisas diferentes em diferentes lugares. Na França eu pintava. Artista? Com A maiúsculo, verde e marrom. Botavam uma fileira de tanques na minha frente e eu transformava tudo em floresta. No sentido figurado, pra azar meu. Camuflagem. É camuflagem que ele quis dizer. Não, eu sei, mas já é um início, né? A idade dele, por exemplo. Todos tinham que ter a mesma idade. Não, algum registro tem que ter. Deve ter servido na França e na Alemanha. Quem sabe em Chipre, no Oriente Médio. Aden, talvez. Duas paredes prontas e agora uma terceira. O que você vai fazer quando acabar os murais, hein? Voltar pra cama e reiniciar minha vida. Não vai ser ruim. Rotina hospitalar em paisagem idílica. Uma espécie de perfeição. O que você tá pensando? Nada. Em quê? Quantos anos você tem? O dobro da sua idade. 44? Mais. Antes de eu nascer, você esteve na guerra. Sim. Passa, Brown. Praça Brown. Foi terrível a guerra, Praça Brown? No começo foi. Depois até que ficou razoável. O que aconteceu com você? Me fizeram prisioneiro. Prisioneiro de guerra por 4 anos. Ah, foi quando você foi feliz? Foi. Gozado, campo de prisioneiros. Antes era tudo um horror. Caos, correria, bombas, bombardeios, balas. No campo, pela primeira vez, depois de meses, eu respirei. Nem acreditava. Ser prisioneiro foi mais ou menos assim feito sair ganhando a guerra. Cada pessoa tem sua reação. Alguns não aguentavam. Outros faziam tudo de acordo com o regulamento. Aham. Tentar escapar era dever. Todo mundo cavando furiosamente. Fizeram um túnel em nossos alojamentos. Ia sair bem no meio de um pinheiral. Nós éramos 20 e eu assisti 19 fugirem. Em uma semana voltaram todos menos um que morreu. Não me importava o que me chamavam. Eu ganhei. A guerra continuava só que sem mim. Nós tínhamos comida, uma vida regrada, numa caixa de terra, arame farpado e céu. De vez em quando, ouvíamos lá em cima um avião, mas não nos atingia, não era conosco. Aí, então, descobri com o que tudo aquilo se parecia. Com o quê? Com isso aqui. Ah, tá direitinho aqui no livro de registro. John Brown. E o endereço. Nada mais óbvio. Foi interno nosso. Parabéns, Betty. Ué, mas faz alguma diferença? O que é que ele está fazendo por aqui? Hospedado com parentes. Férias, talvez. Não sei. A gente descobre. Mesmo depois desse tempo todo? Fraturas múltiplas. Um acidente de carro. O chofer pagou a corrida. Finalmente, um dado. Mas ele não fez nada de errado, fez? Olá, já está pronto para o almoço? Ora, ora, vejam só. Que pintura mais interessante, hein? Quem diria? Cadê a Betty? Dona Elizabeth? Não sei, não. Mas ela que é a minha enfermeira. Sua enfermeira? Ela é a enfermeira de todo mundo aqui. A senhora não está entendendo. É ela que cuida de mim, compreende? Boas notícias, Sr. Brown. Ah, é? Eu venho buscar a bandeja mais tarde. Quais são as boas notícias? O senhor vai ter uma visitinha. Visita? Sua irmã e o marido. Ficaram muito surpresos ao ter notícias do senhor. Eu não dei notícias minhas. Chegam amanhã. Todos os seus amigos estavam preocupadíssimos. Que amigos? Ah, tem um velho amigo dos tempos do exército. Ah, como é mesmo o nome dele? Não sei. A Beth foi embora? Está por aí. Acho que essa semana só trabalha à noite. Fiquei sabendo que o senhor já esteve aqui antes, quando criança. Estive. O senhor é um tipo curioso, não é mesmo? Para ser franco, o senhor nos deixou intrigados. Levantamos algumas conjeturas bastante românticas, embora pouco plausíveis. Mas eu disse que não era nada disso. Por que vocês não... O seu cunhado falou qualquer coisa sobre a possibilidade de um emprego que talvez lhe interessasse. Vocês não podiam deixar as coisas em paz, podiam? Não, Sr. Brown. Você tem que. Tem que estar ligado a alguém, a alguma coisa. Onde é que você vai? Embora. Embora pra onde? Você não tem que fugir de nada. Você não tem nada pra esconder. Eu sei que não tem. Eu sei que você sabe. Eu dei um trabalhão, hein? Não valeu a pena. Ah, você tá me culpando, não tá? Não. Mesmo. Você teve que contar pra eles, não teve? Ah, me desculpe, eu... Você achou que era para o meu próprio bem. Achei. Continua achando. O que você tá fazendo não é bom pra você. Como é que você sabe? O que você quer dizer é que não é bom para você. Como é que você sabe o que é bom para mim? Não se chateie, não. Foram uns tempinhos bons aqui com você. Acha que vou deixar os meus murais? Balne. Sabe o que é? O problema... É que eu sempre estive ótimo. Se eu ao menos estivesse doente, tudo seria bem. Uma Paz e Separado foi escrita por Tom Stoppard. Tradução e adaptação, Ivan Lessa. Elenco. Primeira enfermeira, Ellie Araújo. John Brown, Ivan Lessa. Médico, Zé Prado. Betty, Sueli Gunn. Enfermeira-chefe, Kátia Santos. Segunda enfermeira, Regina Cardial. Técnico de estúdio, Chris Lewis. Sonoplastia, Tanya Garner. Uma produção do Serviço Brasileiro da BBC, dirigida por Márcia Poole.